quando a lua apareceu. Ninguém sonhava mais do que eu. Já era tarde, mas à noite é uma criança distraída. Depois que eu envelhecer, ninguém precisa mais me dizer como é estranho ser humano nessas horas de partida. Ah, ah, é o fim da picada. Depois da estrada começa uma grande avenida. No fim da avenida existe uma chance, uma sorte, uma nova saída. Qual é a moral? Qual vai ser o final dessa história? Eu não tenho nada pra dizer, por isso digo. Eu não tenho muito o que perder, por isso jogo. Hora pra morrer, por isso sonho. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, são coisas da vida. A gente se olha e não sabe se vai ou se fica.